Yeah. Los Guerreros and Be Wise. A poder no sangue de Jesus. In the name of Jesus, he came to free us and rearrange our seasons. And he'll change our reasons for living in purpose. Rise out the surface of pain and treason. The healer has opened the door for you to get close to the Lord, close to the water. Walk on in when you're close to the border. Go from chaos and get close to the order. Yeah, matter of fact, you can fly like the eagle on the back of a quarter, soaring over your problems. The blood has power, get Jehovah to solve them. I poder in no sangue de Jesus. I poder in no nome de Jesus. Jesus, he will save you, he will raise you, we will praise you, Jesus. Come on. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder é este? Perguntei tantas vezes, capaz de fazer o bem sem interesse. Só sei que tudo mudou, um novo amor, Jesus Cristo. Me faz nascer de novo, pois sei que a luz que há em mim me faz dizer sim a tudo que Deus planejou pra mim, sim. Ele permanece fiel do início até o fim. Tô sem jeito, com tanto amor assim, parceiro. Este é o sangue do Cordeiro, vale muito mais que o petróleo do mundo inteiro. Poético, mistério sem caô, ele quem morreu em nome do amor. Este é o poder, o sangue puro que faz o morto renascer. Este é o poder, o sangue este puro é que me faz poder, reviver. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder. De Cristo, acredito nisto, em visto. Ele é o herói inconfundível. Encarou a morte, mas está vivo. E ele não se compara a ninguém. Superman, X-Men, Iron Man, Batman, Spider-Man, He-Man e outros men. Nenhum deles viveram pra morrer por alguém. O meu Deus não enferruja como Robocop. A Trindade é mais unida que Batman e Robin. E o que ele tem de grande, ele tem de humilde. Ele é o protagonista do seu filme. Injeta força no fraco e deixa ele contente. Ele faz milagres ao vivo em sua tela quente. E o melhor, ele é real, sensacional, maioral, sobrenatural. Com certeza ele é mil grau. Este é o amor incondicional. Hey mano, não duvide desse poder, pois dele vem o soco que te faz viver. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder.